Tito e mais um pouco. Joe, Joe, a nossa banca e mais uns loucos. Joe, Joe, estilo rock, cachorro louco. Rap de chapa o globo e domina o mundo todo. Joe, Joe, é nós na fita e mais um pouco. Joe, Joe, a nossa banca e mais uns loucos. Joe, Joe, estilo rock, cachorro louco. Rap de chapa o globo e domina o mundo todo. Dominando o mundo todo, eu tô pronto pra minha missão. Pra arrastar a multidão dentro e fora do salão. Tipo estilo um furacão, rap arrasta, devasta. Como um vírus contagia rapidamente, se espalha e faz a rapa gritar e a favela inflamar. Faz os cu de farda preta, vim na febre me matar. Não vou me intimidar, tô aqui, tô na pista. Vem de blazer a mil, acionou o pisca-pisca. A Rony apareceu e veio de blazer, fudeu. E vem de falo de quadrada, pronta pra matar, pra distribuir rajada. Não posso vacilar e andar sozinho de quebrada. Vítima perfeita pro criminoso de fardo. Terror da classe alta, os guerreiros da favela. Pra chocar, pra balar, viemos pra quebrar regra. 1, 2, 3, 4, 5, louco no recinto. Conexão do gueto na pulha, aperte o cinto. Dig, dig, dig, ô, aí jão, aí jão. Se envolveu, demorou, inflamou, gritou rouco. Joe, Joe, é mais na fita e mais um pouco. Joe, Joe, a nossa banca e mais uns loucos. Joe, Joe, estilo rock, cachorro louco. Rap que chapa o globo e domina o mundo todo. Joe, Joe, é nós na fita e mais um pouco. Joe, Joe, a nossa banca e mais uns loucos. Joe, Joe, estilo rock, cachorro louco. Rap que chapa o globo e domina o mundo todo. Aí, todo mundão, os loucos em ação. Favela, viela, quebrada, fundão. União a milhão e o comando é mil grau. O rap toma conta do cenário nacional e dominou, se alastrou, os playboys se assustou. Conscientemente o microfone disparou. De favela pra favela, o som é feito, morou. Tem Vinícius de Moraes, Tom Jobim acreditou. Na revolução, através das quebradas, aprendendo com o tempo, com os erros, com as falhas. Se aprimorando, se formando a cada dia que passa, conquistando e obtendo mais guerreiro pra batalha. E se o sistema quis assim, a polícia quis assim, pediu guerra, vai ter guerra, quis o fim, vai ter o fim. Aí, deixa com nós, truta, deixa com nós. Som de favela, não vim pra agradar playboy. Pra quem achou que mil grau ainda é pouco, conexão os loucos, som que chapa o globo. Joe, Joe, é nós na fita e mais um pouco. Joe, Joe, a nossa banca e mais uns loucos. Joe, Joe, estilo rock, cachorro louco. Rap que chapa o globo e domina o mundo todo. Joe, Joe, é nós na fita e mais um pouco. Joe, Joe, a nossa banca e mais uns loucos. Joe, Joe, estilo rock, cachorro louco. Rap que chapa o globo e domina o mundo todo.